Autorizada por hoje, Leda. Leda da presente, 5001. Pouso pista no zero, vento 180 graus com 08 nós. O altímetro no zero no meia, informa pista úmida. Check, tá livre o pouso no 723 com pista úmida. 98 no zero, decola 35, controle 120, decimal 8, molou. 208, obrigado, boa noite. Noite 9250, tá visual com tráfego da companhia Boeing 737, curta final no zero. A passagem do tráfego na curta, após ali mantém cabeceiro no zero, gol 9250. Leda Bridge. Para 340, no perfil da Leda Bridge, 9250. Noite, gol 1868, chegada Mari, desce para nível de voo 050. E o 9810, autorizado para hoje da El. Para hoje da El, 9810, obrigado. Sete, dois, três, no solo 37, à direita, solo 121, decimal 1, boa noite. Confirmado, Marcos. 121, decimal 1, ao livrar, boa noite. 211, boa. Gol 9250, livre decolagem, pistão no zero, vento 180 graus com 08 nós. Charme 2-1-2, reautorizado, descendo a 2000 pés, livre LS, o ajuste permanece no zero, no meio, reporte estabilizado. Para 2000, livre LS, reporte estabilizado, resultado 1016, o Charme 2-1-2, graças. Taxi Mike Foxer, reforço na Papas para ingresso no 7. Novo 250, decola 39, controle 120, decimal 8, morro e boa noite. 08, boa noite, seu Porto Alegre. Boa noite. Doutor, boa noite. 9250, gol. Gol 19250, boa noite, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 410, saída Pucaracaju. Pucaracaju, é possível voar Aracaju direto? Mantenha a saída, guarde coordenação com o Recife. Ok. Azul 5001, chame Recife 1251, alterna 133, decimal 25. Gol 9250, está autorizado direto a Aracaju. Muito obrigado, direto a Aracaju, 9250. Como é que Fox é? Número 2, reporte na Papá. Sim, tio Xaner 6212, complete aproximação, chame a torre 198, decimal 95. 10895, Xaner 6212. Oi, Salvador, cordial, bom dia, Xaner 6212. Reportará estabilizado no glide no 190. Eu ingresso Mike Fox Serra, reporte cabeceira 197, pronto para decolagem. 2, reporte Simbra com trem checado, altímetro 1-0 no meio. 1-0 no meio, bota na Simbra, Simbra 2, 1-0. Pelo Oscar vai manter a posição na Taxi Papá, número 2, fora de colégio. Voa, Simbra, 2, tem livre pouso, pistão 0, vento 180 graus com 08 nós, informa o pistão úmida. Livre pouso, na 110, 2, Rio 9810, chame Recife em 1251, alterna 133, decimal 25. No 868, desça para 2000 pés, ajuste na 0 na 6, autorizado ILS, XI, pista na 0, reposto estabilizado. Zero 98, boa noite, chega da Mari, desce para nível de voo 050. Exato, Project Tapir. Na cabeceira 17, é o Mike Fox Serra. Lajdão 17, o Mike Fox Serra. O vento 17, 0 graus com 08 nós. No 2 no Solo 46, direita Solo 21 no decimal 1 no Borogipo. 21 no 1 com Solo, obrigado, até amanhã. Bora. Três, quatro, inicialmente mantém o ponto esperando. Gol 9250, chame Recife, 12545, alterno 2085. Grupo Kilo Oscar, reporte cabeceira 17, pronto. Esse Grupo Kilo Oscar, reporte cabeceira 17, pronto. Serra decola 47, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, uma boa noite. Boa noite. Controle Salvador, Papatango, Mike, Fox, Trot, Serra. Controle, acione o transponder 0264. Está acionado, 0264, Mike Fox Trot Serra. Estou recebendo 5161, check transponder. Tá certo, ponta na... Pego Mike Fox Sierra. Agora contato radar na decolagem, cruzando 2000 pés, a 3 milhas do BR de Salvador, na proa de cônjuge nível 090. Direto Conde, o Mike Fox Trot Sierra, 090. Interceptando, gol 1868. Gol no 868. Complete aproximação, chame torre em 198, decimal 95. 295 no 868. Três, quatro, então vai manter a posição, aguardando o pouso da aeronave já na final do 1-0. E o motivo foi um tráfego de color da cabeceira 1-7, já estava aguardando um bandeirante em saída conflitante com a PUC. No 868, altímetro no 0, no 6, tá baixado de travada. Baixado de travada, visitando o gol no 868. Chegou no 868, tem pouso autorizado, pistão no 0, vento no 7, 0 graus com 08 nós, informa pistão úmida. Sim, Oriente, 1868. Quatro ali, mantém cabeceiro no zero. Mantém a posição, aguarde, Golfo Kilo Oscar. No solo 52, à direita, solo 121, no decimal 1, boa noite. Quatro, vento 180 graus com 08 nós, tem nível de decolagem da pista no zero. Quilo Oscar, o vento 180 graus com 08 nós, tem nível de decolagem da pista no 7. 098, autorizado ILS-XA, pista no 0, reporte estabilizado. Uno 34, decolo 54, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, boa noite, bem. O 1134. Controle, boa noite, é o Gol 1134, passando. Gol 1134, contato radar decolagem, sou para nível 370, foi para a da posição Jamo. Sim, para onde Jamo 370, Gol 1134. Decolagem 55, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. Uma boa noite, senhor, bom trabalho. Boa noite. Controle, Salvador, Golf, Quilosca. Patango, Golf, Quilosca, confirma telefone de acionado, não recebo. 0263. 0263, agora sim, contato radar na decolagem, nível autorizado é o 090 na saída Conte. Quilosca. Golf Quilosca, mantém a proa até 3.000 após estar autorizada para o Anticonde. Seu ativo, mantém a proa até 3.000, depois Conde. O 4107, autorizado descida para 2.010, ajuste na 0 no 6. Meia zero zero, reautorizado descida até 3.000 pés, ajuste no 0 no 6. 3.000 no 0 no 6, dá pra ir, 600. Localizador, 0 no 0, 0 no 0, 0 no 8, completo de aproximação, chame a torre 1 no 8, decimal 95. 1895, boa. Salvador, boa noite, Gol 098, duas milhas Índia Serra, pista 10. 098, reporte passando marcador externo, com trem checado, altímetro no 0 no 6. No 0 no 6, informa não, 0 no 8. Do 4107, autorizado ILS sem pistola 0, reporte estabilizado. 098. Gol no 098, tem pouso autorizado, pistola 0. O vento no 70 graus com 08 nós. Autorizado pouso, pistola 0, gol 1098. Boa noite, NM 224, está visual com tráfego na curta final no 0. Mais o tráfego na curta, o NM 224, após o mesmo ali, mantém cabeceiro no 0. 4107, inicie redução 1809. Iniciando a redução azul 4107. Gol 1134, chame Recife, 12545, voltando 2085. Boa. Localizador 4107. Azul 4107, Torre 1, à noite, sinal 95. 1895, obrigado. Salvador, boa noite, azul 4107, está no ILS X-Ray da 10. Tá 3600, autorizado ILS X-Ray, pista na 0, reposto estabilizado. Reportado, 3600. Dois quatro, formo restrição de decolagem devido a tráfego restrito nível 070 até a liberação do controle, ok? Pistão no zero, vento no 70 graus com 08 nós, o chinês 6224. Tem livre pouso, pistão no zero, vento 180 graus com 08 nós. Livre pouso, pistão no zero, azul 4107. China 6224, decola 03, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Controle Salvador, boa noite, China 6224. Canal 6224, contato radar na decolagem, subo para nível de voo 230 na Prodigamo. 230 Prodigamo, 6224. Canal 3152, chega da Mari, desce para nível de voo 050. Estabilizou, 3600. Tá 3600, completa aproximação, chame a torre 118, decimal 95. 295, tá 3600, próximo. 4107 no solo 04, à direita solo 121, decimal 1, boa noite. Torre Salvador, boa noite, 3600, passando de acesso, abaixado travado. 3600. O vento 170 graus com 08 nós, altímetro no 0 no 6, tem pouso autorizado, pista no 0. Repouso no 0, 3600. Zero, zero, solo, zero, sete, à direita, solo, 121, no decimal, uno, boa noite. Zero, um, três, né, zero, zero, boa noite. Já tem algum mais que foca Sierra Controle? Mike Fox Sierra, serviço radar encerrado, posição Conte, mantenha 090, chame Aracaju, 1203. Ryanair 6224, solicita sinal nível 190. Confirme controle. Oceania 6224, solicita como nível sinal 190. Solicite diretamente para Recife em 12545, alterno 2085, Oceania 6224. Oi. 22 da Passaredo, ali mantém cabeceiro no zero. É autorizado para 2000, altimetro 90 na meia. Direto Duna, livre LS, informe localização. 2000, livre LS, pode manter o perfil. Quero então, tá livre, ok. Decolos 1-2, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 1-2-0-8, obrigado. Controle Salvador, boa noite, passarito 2-2-2-8. 2-8, boa noite, contato radar na decolagem, se mantém um nível 1-8-0, sair da Arbo, o 2-2-2-8. 22-28 na Arbor, sensação 180, passarinho. Detonação radar para evitar tráfego na chegada, vou para o 230. Esquerda 230, passageiro 2222. 908, tem condição de voar direto Duna? Que é autorizado direto Duna, 6908. Um Golf Kilo Oscar contigo ali. Divides para Conde, serviço radar encerrado, mantém nível 090. Destino controle Aracaju, 120.3, Golf Kilo Oscar. Ok, tenha um bom final de noite. Dois, 15 minutos de Salvador, passa 90, retorna na navegação direto Conquista. Vai voar direto Conquista, 2, 2, 2, 8. Visão 52, passou Duna, estabilizado. Vai o visual. Complete LS, torre 118.95, boa noite. 118.95, boa noite. Azul 6908, desce para 2000, livre LS, chão estabilizado. 2, 2 milhas meias, certo. Mais 3, continue a aproximação e informe com cheque de trem, ajuste 1016. Chamo lá para rebaixar a travada, 3, Vou baixar a travada, tá ligado? Tudo bem. Tem 3052, pouso autorizado, pistão na 0, ventuno 90 graus, 089. Pouso no 0, se você quiser. Passaredo 2228, passa nível 130, chama centro no Recife. Em 128, decimal 8, alternando 260. Sub 6908, estabilizou visual. Leva aproximação, torre centro 1895. Boa noite. 1895, obrigado. Salvador, boa noite, Azul 6908, estabilizado e aliás. Boa noite, Azul 6908, confirmando baixada e travada? Sistema ativo. Centro, livre pouso na 0, ventuno 180 graus, 079, Azul 6908. Livre pouso 6908. Azul 6908, no solo 28, libera a direita, chama solo 121, decimal 1.